certo ou errado. Não sou inocente nem culpado, pois se tratando do seu caso, eu sou guiado pelo meu coração. Completamente dominado, às vezes fico transtornado. Vivo esperando o seu chamado pra poder correr em sua direção. Eu quero a mão dela em cima assim. Mesmo sabendo que no outro dia você nem vai mais lembrar de mim. E vou sofrer, não me importo, eu não nego, eu te quero, assumo, sou mesmo assim. Amo por você. Mesmo sabendo que no outro dia você nem vai mais lembrar de mim. E vou sofrer, eu não me importo, eu não nego, eu te quero, assumo, sou mesmo assim. Nem culpado, pois se tratando do seu caso, eu sou guiado pelo meu coração. Completamente dominado, às vezes fico transtornado. Fico esperando o seu chamado pra poder correr em sua direção.